razão, não sei dizer porquê. Que meu coração bate por você. Uma força está chamando, ou será que ela está me amando? Venha, volte logo, por favor. Com essas coisas não se brinca, não. Não tente magoar meu coração. Não brinque com meus sentimentos. Escute apenas meu lamento. Venha, estou sedento de amor. Pare e pense que estou lhe falando. É verdade, estou lhe amando. Não tente me duvidar. Dizer porquê que meu coração bate por você. Uma força está chamando, ou será que ele está lhe amando? Venha, volte logo, por favor. Com essas coisas não se brinca, não. Não tente magoar meu coração. Não brinque com meus sentimentos. Escute apenas meu lamento. Venha, estou sedento de amor. Pare e pense que estou lhe falando. É verdade, estou lhe amando. Não tente nem duvidar. Isso é coisa que acontece. Meu amor também merece outra vez.